só barulho, é dia e noite, naquela coisa do hip hop e do rock. Anda com aquela coisa do GPL, ou Japarelo, ou Tatarelo. Esses programas que é só barulhada. E aqueles cabelos. Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos. Olá, bem-vindos a mais um GSL, o vosso Olá, programa para gente jovem. Olá, Pedro, João. Estás bom? Estou, e tu, como é que estás? Ótimo, ótimo. Então, João, temos aqui duas convidadas. Temos a Inês e a Catarina. Olá. Olá. Olá. Obrigado por estarem connosco. A Inês e a Catarina vêm-nos falar sobre um festival, o Be Alive. Não é bem festival, mas elas já nos vão explicar. Entretanto, eu quero só recordar aos nossos amigos na Bélgica que os chocolatinhos que eles prometeram não chegaram. Epá, olha, mas para mim eu não gosto de chocolates, portanto podem lá ficar com eles. Sim, mas obrigado na mesma. Sim, não chegaram. Não, ou então, eu acho que o Levi comeu tudo quando chegou. Ora. Ok, nós vamos, antes de falarmos sobre o Be Alive e ouvirmos o que a Catarina e a Inês têm para dizer, vamos ouvir uma música. Vamos. Entretanto, enquanto o Pedro procura aqui a música, vocês podem digitar aí no computador www.bealive.com.pt para começarem a ver o site e toda a informação. O site está muito bem construído, tem umas bolinhas pretas muito engraçadas. Portanto, vejam lá. Pedro, o que é que vamos ouvir? Olha, vamos ouvir Newsboys para começar com He Reigns. Ok, vamos ouvir Newsboys e já voltamos. It's the song of the redeemed, rising from the African plain. It's the song of the forgiven, drowning out the Amazon rain. The song of Asian believers, filled with God's holy fire. It's every tribe, every tongue, every nation, a love song born of a grateful choir. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah. He reigns, he reigns. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah. He reigns, he reigns. Let it rise above the four winds, caught up in the heavenly sound. Praises echo from the towers of cathedrals to the faithful gathered underground. Of all the songs sung from the dawn of creation, some were meant to persist. Of all the bells rung from a thousand steeples, none rings truer than this. Sing out glory, glory. Ok, Pedro, boa escolha de música. Inês e Catarina, conta-nos lá, o que é o Be Alive? Olá. Olá. O Be Alive é um congresso para jovens, mas não é só para jovens, pode ser para qualquer pessoa que se sinta jovem e que queira visitar. É um congresso que nasceu na Ação Bíblica, na Igreja da Ação Bíblica, mais especificamente no sul do país, que é tão bonito e tão bom para se visitar. Portanto, porque não ir passar uns dias ao Algarve e de repente estamos no Be Alive a ter atividades espetaculares que o congresso nos dá. A equipa é sobretudo do Algarve e temos depois algumas pessoas, como nós, que são aqui do centro. Portanto, vai ao vosso site, apanha logo aqui com uma série de coisas, nomeadamente um vídeo promocional. Portanto, e façam lá um desafio para as pessoas irem. Porquê é que devem ir até ao Algarve ao Be Alive? O que é que se vai passar de tão interessante, Inês? No Be Alive vão ser 3 dias. Vai ser no dia 14, vai ser 4, no dia de 14 a 18 de agosto, e lá quem for vai poder usufruir de muito boa música, com muito bons artistas, vão poder usufruir de workshops, de colóquios, vão poder conhecer novas pessoas de outras igrejas, mesmo quem não é da igreja pode perfeitamente ir e estar connosco, porque o programa é adequado a quem já está dentro deste mundo da igreja e destes eventos e para quem não está. São 4 dias muito bem passados, somos todos muito simpáticos, vamos nos acolher muito bem e prometemos muitas atividades interessantes. Qual é o tema do Be Alive? Amplifica. Amplifica. Amplifica. E depois cada dia tem um subtema. O primeiro dia é Amplifica. O primeiro dia completo, portanto, é Amplifica a Luz. Depois Amplifica a Cidade e Amplifica a Igreja. O desafio também feito aos jovens que já estão neste contexto de igreja do amplificar é também poderem levar outras pessoas. Então amplificar neste caso significa nós não irmos só ao congresso porque é uma coisa que é boa para nós, mas também acreditamos que será bom para os nossos amigos, para as pessoas de quem nós gostamos. Então o desafio do Be Alive é, se tu pertences a uma igreja e se és jovem e se te sentes jovem e gostas de pessoas e gostam de música e gostam destas coisas e de esportes radicais e tudo mais, então leva um ou dois ou três ou quatro ou 10 convidados se quiseres ao Be Alive, porque cabem todos. Portanto, e o giro é que podem lá dormir. É verdade. Sim. E por um preço espetacular. Por acaso achei o preço muito acessível muito, mesmo. Muito portanto, acessível. Custa 5 e 8 euros. É verdade. 5 para quem não quer dormir, 8 para quem quer dormir. Sem alimentação, mas lá irá haver espaço para uma alimentação económica, simples, rápida, que é o bi.com, que tem um excelentes pessoas a tratar dessa muito parte. Muito bons cozinheiros. Sim, senhora. Eu estive a ver o histórico do Be Alive, e este não é o primeiro, é o quarto Be Alive. O primeiro foi em 2008, depois 2010, 2012 e agora 2014. Exatamente. O que é que vocês conseguem nos dizer das 3 edições anteriores? O que é que se passou? Que experiências é que retiraram? Bem, tem sido toda sempre, a que vem é sempre melhor que a anterior. A primeira edição que nós tivemos foi uma edição um bocadinho mais humilde, foi no nosso centro de acampamentos em Bias. Não tivemos quaisquer apoios nem de câmaras, nem de nada, mas chegou uma altura em que, com a afluência de pessoas que nós tínhamos e que estavam interessadas em participar no evento, foi necessário também abrirmos as portas para conseguirmos pôr mais pessoas connosco no congresso. Então, em 2011, começámos a trabalhar ao lado da Câmara Municipal de Faro, a quem desde já queremos dar o nosso muito obrigado, porque tem sido uma parceria muito importante para nós e também tem ajudado o Be Alive a sair fora de portas e a abrir aos jovens que estão fora das igrejas e que sem a ajuda da Câmara eles não teriam acesso nem informação ao que é o Be Alive. Então esta parceria tem sido muito importante, têm sido desenvolvidas várias atividades, semanas académicas, etc., em que nós temos estado presentes para fazer esta promoção e mostrar aos jovens que a vida de cristão e o facto de nós jovens que estamos envolvidos na igreja não é assim tão secante e tão deprimente como a maioria pensa. Ser cristão não é assim tão totó como isso. Não, nada disso. Pode ser bem radical e bem divertido e é isso que nós mostramos. Daquilo que eu pude perceber, o Be Alive terá tido um impacto tão grande na cidade de Faro, neste caso, e junto da Câmara, que a própria Câmara cedeu ou cede instalações, porque o Be Alive mudou de local no Algarve. E inclusivamente isto não é só um patrocínio, vá, da Câmara, mas é algo mais impactante dentro da própria Câmara Municipal de Faro. Sim. Nós já vamos saber mais coisas sobre o Be Alive. Antes vamos ouvir uma música. Pedro, o que é que tens? Vamos, olha, vamos introduzir aqui uma intérprete nova, portanto descobri-a hoje mesmo. Chama-se Plumb. Ela era escritora de vários grupos que nós costumamos passar por aqui. Portanto vamos ouvir Plumb com Need You Now. Ok, de volta então, interessante, não conhecia, esperemos trazer mais temas dela em breve. Sim. Entretanto, nós continuamos aqui com as nossas amigas a falar sobre o Be Alive. Vocês estiveram nas edições anteriores? Sim, senhora, sempre, desde o início. Catarina Inês, uma de vocês, contem-nos lá alguma coisa que vos marcou nas edições anteriores, só para abrir o apetite para deste ano. Eu acho que a edição de há 2 anos atrás foi muito especial, porque foi a primeira vez que saímos do nosso centro de Bias, de acampamentos. Foi então uma coisa assim grande. Que foi, onde? Foi onde? Foi também em foi neste Faro, pavilhão? Numa escola. Foi numa escola. Tivemos lá também em tendas, a dormir e tudo mais. A perspectiva que nós temos enquanto equipa é sempre um pouco diferente, porque nós acabamos por não conseguir aproveitar tanto todas as partes do congresso. No entanto, houve workshops espetaculares, houve colóquios também espetaculares. Foi engraçado porque na altura os HMB foram lá e ainda não eram muito conhecidos há 2 anos atrás, se nos lembrarmos. Então daí se vê a visão que o Be Alive tem em relação também à música, porque dá a oportunidade de artistas muito bons irem lá, e eu acho que os concertos são uma grande mais-valia do Be Alive. Há 2 anos atrás, eu por acaso já era uma grande fã dos HMB, mas muita gente ainda não conhecia, e hoje vemos o que é que eles são. E, por exemplo, o Enoch Silva, que é também, de certa forma, uma pessoa que surgiu dos HMB, do Heber Marques, do Ministério deles, vai lá este ano. Eu tenho a certeza que ele irá também ter muito sucesso. Daqui a 2 anos provavelmente iremos ouvir falar muito dele. Então ele vai estar lá no Be Alive. É só um exemplo, um pequeno exemplo da visão, da visão do Be Alive. Eu estive aqui. Os ouvintes do GSL conhecem bem o Enoch, porque ele esteve aqui a cantar um unplugged. Ah, ainda por cima. Claro. E pronto, já estive aqui a espreitar os vossos os concertos. Portanto, têm aqui amigos da casa, como a gente costuma chamar, o Enoch, o MC Ari, portanto, também já aqui esteve. O Davi Neutel, tanto que é quase uma lenda no meio cristão. Também sim, teve há 2 anos, sim. Muito bem. E vai voltar? Vai voltar. Sim. Tem algum trabalho novo, vocês sabem? Tem, ele tem estado a produzir trabalhos novos, sim, especificamente. Bem, ele está quais? Sempre. Sim. Mais que não seja com o Voz de Júbilo, exatamente, tentado lançar. A Voz de Júbilo lançou um há pouco tempo. Agora digam-me lá, como é que vocês descobriram estes senhores que eu ouvi esta música e gostei muito, que são os Expression Cross? Não sabem. Não, eu por acaso eu ouvi essa música, também não conhecia, mas o baixista faz parte da equipa e ele é que é o responsável pela parte do site e todos os vídeos. É o Filipe Pires e ele faz esses trabalhos extraordinários. Provavelmente veio de... basicamente, eu faço o site, mas vou tocar. Percebi. Por acaso falta aí uma banda Cunha, também, não? Faltam ainda então, algumas coisas no site. Então queres revelar aqui em primeira mão? Não sei. Não. A gente paga? É. Eu por acaso faço parte dela. Ah, é só para... Se mandarem os tais chocolates, nós podemos ficar com eles. Então pronto, então olha, está combinado. Exatamente. Então, contem-me lá. E mais uma vez, só recapitulando para quem está a ouvir, podem pôr aí no vosso browser www.bealive.com.pt para aceder à informação mais detalhada sobre tudo o que estamos a falar. Diga-me uma coisa. Eu chego ao Be Alive, começa hoje o Be Alive. O que é que eu tenho que fazer? Eu chego lá, o que é que me paga? Tu já não vais esquecer o teto dos 35. Não. Até aos 102, como vocês, como esse programa também. Esse Pedro, estás chave. Já dá bem. Então, a inscrição pode ser feita previamente no site, como vocês podem ver, ou então podem chegar lá às 18 horas, dia 14, e estarão recepcionistas simpaticíssimos para vos atender e fazerem a vossa inscrição. E depois chegam, entram e aproveitam o congresso ao máximo, sem nada mais obrigatório para fazer. Lá depois podem optar por escolher o preço do congresso só, portanto os tais 5€, o congresso e a dormida os 8€, ou então se quiserem ser um daqueles nossos convidados espetaculares, compram o Golden Ticket, que são 15€, e têm direito ao congresso, às t-shirts e depois umas surpresazinhas que nós não podemos revelar. É o pessoal VIP. Funciona como um cartão VIP. Mas todos podem ser. Sim, espetacular. Very, very important Portuguese. Exatamente. Que expectativas é que vocês têm? Pessoalmente, vocês têm para o Be Alive? Eu acho que as expectativas para o Be Alive são sempre excelentes. Nós, enquanto equipa, e podemos falar pela equipa, o trabalho que todas as pessoas da equipa fazem é espetacular, é incansável mesmo. Cada uma das pessoas que está na equipa, ninguém está a trabalhar isto a receber nada. Uhum. São todas pessoas voluntárias que têm o seu próprio trabalho, têm a sua família, têm a sua casa e dão tudo o que podem para o Be Alive. E então as expectativas são sempre que seja o melhor, que seja melhor do que há 2 anos e que possam vir várias pessoas e sobretudo que essas pessoas possam vir falar do que é mais importante para nós, que é Deus, a nossa relação com Ele, e possam perceber porque é a nossa preocupação com amplificar a nossa fé. Uhum. E as expectativas, claro, são ótimas. A partir do momento em que estamos a pregar o que é importante, as expectativas são excelentes. E tu, Inês? Sim. Conta-nos lá. Eu também, lá está, como eu disse, eu de congresso para congresso tenho sido surpreendida, mesmo fazendo parte da equipa. Tenho sido surpreendida não só por toda aquela união que existe entre nós, equipa, e pela forma como nós não somos pagos para estar lá, portanto, uhum, nós estamos lá porque queremos e estamos lá porque gostamos de desenvolver este trabalho. E efetivamente a equipa tem crescido e os workshops, os colóquios que nós temos, os próprios músicos, os próprios artistas que vão lá são sempre melhores de ano para ano. Portanto, eu acredito que este será mais um grande Be Alive. As instalações onde nós vamos estar, este pavilhão também, vai ser um salto grande, vai ser um risco que nós vamos correr, mas que eu acredito perfeitamente que vai encher, porque o Be Alive tem vindo a crescer ao longo destes anos. Vocês têm uma ideia de quantos elementos de equipa de voluntários é que estão a trabalhar neste momento? Por acaso não tenho bem a noção de quantas são, mas não tenho a noção certa de quantos são, 30, 40, por aí. Okay. E, 30 e tal. E quantos participantes é que normalmente têm? Nós o ano passado tivemos 400 e qualquer coisa participantes. Vêm de todo o país? Sim, mas sobretudo mais do sul. Sim, sim. Claro. É uma questão de acessibilidade. Sim, mas mesmo assim a Câmara de Faro há 2 anos deu um autocarro para pessoas de Lisboa irem gratuitamente. Lá está aqui uma parceria de valor. É uma válida. Parceria muito boa mesmo, que há de confiança. Existe já amizade entre as pessoas da equipa de lá do sul e a própria Câmara, o que é muito, muito interessante de se ver também. Muito bem, olha, vamos ouvir mais uma música. HMB? Ia, não. Vamos ouvir um estilo diferente da HMB. Não tenho nada contra o HMB, apesar de ele tocar ininterruptamente dentro do meu carro, porque os meus filhos sabem as músicas de cor e salteados. Vá lá, esta semana já estão a trocar. Portanto, acho que foi a primeira vez em meses que o meu rádio toca outra coisa que não HMB. Vamos ouvir Red com Already Over. Ok, vamos ouvir Red e já voltamos. Até já. Salvage what you can. Make sure that everyone can understand. Perfect man, and used to the pride that one day holds his hand. Oh, and used to the bullet that spit from the gun. Oh, and used to the race we are to run. Oh yeah. voltamos. Bem, agora é que é. Desafiem lá esse pessoal que está a nos ouvir e nos Algarves e nos Alentejos, ali mais perto, para estarem convosco. Pessoal, ninguém mesmo vai querer perder o Be Alive, porque vai ser um congresso espetacular em Faro, no Pavilhão Municipal da Penha. E são só 5€. Tu nem gastas 5€ no cinema, gastas mais do que 5€ no cinema. Vais a um congresso com concertos, 4 dias. É espetacular, vais conhecer imensa gente, não vais mesmo poder perder. Portanto, fazes favor de ires ao site, de te inscreveres no Be Alive, ou então apareceres lá dia 14 e inscreveres-te e levares a malta toda da igreja e a malta toda que não é da igreja. E se faz favor, não percam lá, não podem perder isto. Não porque podem. Vão querer fazer parte da história do Be Alive. Pois vão. BeAlive.com.pt, portanto, sim, as informações estão lá todas. Falta uma pergunta. Falta. Estamos em 2014, Be Alive 2016. 2016 ou 2015? É que eu ouvi dizer que. Acho que é 16. Eu ouvi dizer que se calhar de bianual passava para anual. Mas pronto, isso se calhar. Ah, pois é, você. Isso aí é isso está no segredo dos deuses. Pronto, também não podemos revelar tudo, não é? Quer dizer. E quem sabe, lanço eu agora o desafio. No próximo, este ano não direi, mas no próximo Be Alive, a Rádio Transmundial estar lá e transmitir em direto. Isso seria. Espetacular. Seria só outro grande passo. Muito bem. É muito simples, connosco é muito simples. O Pedro quer pastéis de nata e eu quero gomas. Ok, a gente traz já hoje. Pronto, pagam em chocolate e nós levamos os pastéis de nata e as gomas. Na boa, e os chocolates da Bélgica, todos os que mandarem vir para lá. Pode ser, não aceitamos. Está combinado. Ok, pessoal, www.bealive.com.pt. Se tiverem alguma pergunta para nós, não se esqueçam, gsl@radiotransmundial.org. Inês e Catarina, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer conhecer-vos. Bom Be Alive. Obrigada. Para vocês e para todos os pontos. Quiserem, voltem. Podem aparecer. Sempre quiserem, voltem. É dos 2 aos 102, portanto. São incluídos. Estão já convidadas para voltarem depois, em setembro, para nos contarem como é que foi o Be Alive. Sim. Tá bom. Fica combinado. Ok, fica combinado. Combinadíssimo. Vocês em casa, fiquem bem. Fiquem bem, foi um prazer. Boa semana. E vamos ficar com alguma música? Vamos ficar com A Little Longer by Bethel Music e Jen Johnson. Estava difícil. Exatamente. Esta. Deus te abençoe. Fiquem bem. Tchau.